modo Xuxa, modo Xuxa. A sua tropa me ama. Modo Xuxa, modo Xuxa. Festa lá no meu programa. Modo Xuxa, modo Xuxa. Voando que nem cometa. Modo Xuxa, modo Xuxa. Vem conhecer meu planeta. Tá começando a festa da Xuxa. Tindolele com pega, estica e puxa. Tem princesa, tem duende, tem bruxa. Tem rolê com você e sua amiguxa. Seus amigos podem vir também. No meu rolê não vai faltar ninguém. Locomotiva Meneghel é o trem. Eu sou rainha por aqui, meu bem. Mona, nem tenta comigo, cê não arruma nada. O meu brilho é lua de cristal. Tenho positividade, eu sou de verdade. Sou greta contra o baixo astral. Quer saber quanto eu faturo? Eu não fico mais duro. Essa grana eu faço até o final. Faço certo pelo certo, só faço sucesso. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, yeah. Modo Xuxa, modo Xuxa. A sua tropa me ama. Modo Xuxa, modo Xuxa. Festa lá no meu programa. Modo Xuxa, modo Xuxa. Voando que nem cometa. Modo Xuxa, modo Xuxa. Vem conhecer meu planeta. Joga pra quita, vai no chão. Comandante do pelotão. Joga pra quita, vai no chão. Vai no chão, vai, vai. Joga pra quita, vai no chão. Comandante do pelotão. Joga pra quita, vai no chão. Vai no chão, vai, vai. A de amor, B de baixinho, C de caraca, moleque, que é isso? Paquita mandraca, tá sem compromisso. Desceu com jeitinho, perdendo o juiz. Quando ela dá o ar da sua graça, o tchutchuco fica boladão. Ela é tão poderosa que devia tá num programa de televisão. Eu tenho alguma coisa tão maravilhosa que deixa tudo diferente. Se desse jeito você quer tocar, imagina se eu tocar de trás pra frente. Eu era boba na minha outra era, porém quem eu era agora já morreu. A vida é um doce, eu não tomo doce. Eu só dou o doce pra quem mereceu, yo. Modo Xuxa, modo Xuxa. A sua tropa me ama. Modo Xuxa, modo Xuxa. Festa lá no meu programa. Modo Xuxa, modo Xuxa. Voando que nem cometa. Modo Xuxa, modo Xuxa. Vem conhecer meu planeta. Joga pra quita, vai no chão. Comandante do pelotão. Joga pra quita, vai no chão. Vai no chão, vai, vai. Joga pra quita, vai no chão. Comandante do pelotão. Joga pra quita, vai no chão. Vai no chão, vai, vai.